Hoje é o seu aniversário. Mais um ano a ser comemorado entre aqueles que gostam de você, que acompanham o seu crescimento como pessoa. Acordei com o pensamento voltado para você, que considero demais e a quem quero bem. Esse dia tem uma importância muito grande, e é por ele que hoje eu me sinto feliz, pois comemoramos seu aniversário. Você merece a felicidade duradoura, a realização de grandes sonhos, festas e muitas alegrias. Me sinto feliz sendo sua nora e quero te dizer que no que eu puder contribuir para ser útil, conte comigo, pois hoje eu estou feliz por você e o meu desejo é de que tudo o que você queira se realize. Deus o abençoe e lhe faça muito feliz. Feliz aniversário, parabéns, sua nora.